foto que você postou. Na legenda tinha tantos planos, tantos planos que a gente sonhou, que a gente sonhou. Oh, oh. Eu confesso, deu nó na garganta, a cabeça chegou a pirar. Fui sair pra festar com os amigos, encontrei a amiga dele lá. Me contou que mesmo namorando, em nós dois continua a pensar. Quando eu tava indo embora, que surpresa, ele tava lá. Intensa no frio na barriga, quando eu te encontrei, sozinha no canto, bebendo também. Pra mim você nunca foi ex. A gente de cabeça tonta e o vasinho lotado, feito idiotas lembrando o passado. Eu não sei por que a gente tava separado. Eu confesso, deu nó na garganta, a cabeça chegou a pirar. Fui sair pra festar com os amigos, encontrei a amiga dele lá. Me contou que mesmo namorando, em nós dois continua a pensar. Quando eu tava indo embora, que surpresa, ele tava lá. Intensa no frio na barriga, quando eu te encontrei, sozinha no canto, bebendo também. Pra mim você nunca foi ex. A gente de cabeça ponta e o vazio lotado, feito idiotas lembrando o passado. Que a gente tava separado. Pensa no frio na barriga, quando eu te encontrei, sozinha num canto, bebendo também. Pra mim você nunca foi ex. A gente de cabeça tonta, um vazio lotado, feito idiotas lembrando o passado. Eu não sei por que a gente tava.